alcancem a tina sem nada recear. Levantem as mangas para não as molhar. Com água bem clara, esfreguem a cara assim. Peguem o sabão sem que escape da mão. Vão esfregando, que logo vai se formando a espuma que vai limpando enquanto ficam bufando assim. Vão mergulhando e se ensopando. Vão salpicando, mas vão se lavando. Vão se sentir molhados e com frio, mas terão que admitir que é um hábito sadio. Se encharquem à vontade, vão se espalhando. E quando terminarem, estarão todos brilhando. Bando de idiotas, vocês me fazem pena com esse brrr, brrr, brrr. Não deixem de esfregar, quero vê-lo brilhar quando o banho terminar. Quando o banho terminar, nosso amigo vai brilhar e vai...